Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance. Você está começando a ouvir o programa Caminho Santo e eu tenho uma boa notícia para você. Você pode andar em santidade, você pode andar diante de Deus em retidão, porque Deus, ele tem um nível de visibilidade para você, de visão para você. Ele quer você perfeito. Jesus, quando nos dá uma ordenança em Mateus, capítulo 5, verso 48, ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Se Jesus não tivesse essa expectativa ao meu respeito e ao seu respeito, ele não teria nos dado essa ordenança. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. E você pode pensar, mas isso é utopia, isso é querer demais. Não, os pensamentos de Deus, a Bíblia diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas o que Deus tem planejado na mente dele é que, assim como ele fez você a imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito, ele quer também que você ande em perfeição. Em Gênesis, capítulo 17, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo, ele deixa escrito aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, no verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele bota aqui que ele se considerava perfeito. Tinha alguns irmãos também que andavam de certa forma tão em santidade que ele falava assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E qual era o sentimento que ele se referia? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo: andar em santidade para com Jesus e para com Deus. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Jesus amado, nós colocamos, Papai, todos aqueles que nos ouvem diante da tua presença. E quero pedir, Papai, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde das tentações, das ciladas, porque assim o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que as pessoas têm lutado, Senhor, umas com as outras, que o diabo tem cirandado nas nossas vidas. Mas obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Deus, levanta-te, Senhor, com justiça, com glória e verdade sobre as nossas vidas. E que nós possamos renunciar tudo que não vem do Senhor, porque sabemos que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que o Senhor tenha primazia, que o Senhor tenha total liberdade para agir nas nossas vidas do jeito que te apraz. Portanto, Jesus, eu entrego o programa Caminho Santo na tua presença. Nós colocamos a nação brasileira diante do teu altar. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um que nos ouve neste momento, aos parentes, aos familiares, que o Senhor continue derramando da tua unção que quebra todo jugo, do teu poder, da tua majestade. Oh, Papai, abençoe, livra-nos, Deus, daquilo que não vem do Senhor e que possamos mais e mais representar o teu nome nesta terra, a despeito das nossas falhas, dos nossos pecados, mas o Senhor nos chama de embaixadores de Cristo. Por isso nós te pedimos a tua bênção, a tua paz e a tua graça, em nome de Jesus. Nós recebemos aqui um e-mail de uma pessoa de São Paulo, não vou dizer o nome dela, mas ela está casada há 4 anos e está com um filho de 2 meses, e a sogra dela, quando soube que ela estava grávida, falou barbaridades à vida dela, e ela tem vivido uma situação difícil a partir de então. Minha amada, eu quero dizer que Deus possa fortalecer o teu coração, que Deus possa alegrar a sua alma, que o Espírito Santo, que prescruta até as insondáveis riquezas de Deus, possa sondar o seu coração e, sobretudo, da sua sogra. Muitas vezes esta relação acontece porque a sogra se sente cada vez mais perdida ou traída. Obviamente, é um comportamento equivocado, é uma relação que não está alicerçada na Bíblia, mas, infelizmente, o ser humano é falho, nós somos pecadores e nós precisamos lutar para viver em paz. O que eu te aconselho é que você se una ainda mais com um laço de amor ao seu marido, que você procure não ficar falando mal da sua sogra para o seu esposo, afinal de contas ele é filho da sua sogra, obviamente. E mais do que isso, que vocês juntos, como um casal, orem por essa situação, se for necessário jejuem, e que você vá com mansidão, com domínio próprio, conversar com a sua sogra. A Bíblia diz que A palavra branda desvia o furor. Ou seja, quando a pessoa vem com sete pedras, querendo nos atacar, nos acusar de algumas coisas, se você tiver maturidade para ouvir e não tomar isso como um lado pessoal, mas às vezes uma falha de caráter ou uma seta que o diabo lançou na vida dela, você vai conquistá-la. Saiba disso, que quando nós agimos dessa forma, nós surpreendemos. Nesta conversa, eu também quero te aconselhar a você não ir sozinha, mas estar juntamente com o seu marido. E essa relação não serve não apenas para você, mas para todos os casais que têm problemas de relacionamento com sogra, com sogro, com genro. A gente tem que entender que quando nós casamos, nós também casamos com a família do nosso marido ou da nossa esposa, porque cria-se elos e esses elos se tornam de fato difíceis, muitas vezes por ciúmes, por uma série de questões, por falta de sabedoria, porque a pessoa toma as dores, mas o fato é, Deus nos surpreende, Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus que traz provisão, e que você possa orar, crendo no Senhor, para que os seus relacionamentos com os seus parentes e familiares sejam benditos e santos em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz aqui que eu e você, nós somos tidos como um bom perfume. Perfume é algo caro, perfume é algo que agrada, perfume é algo que faz com que o ambiente ali seja agradável. Jesus, quando aquela mulher ali quebra o vaso de bálsamo ali, diz que o quarto ficou perfumado. Ela quebrou para ungir ali os pés do Senhor, ungir a cabeça do Senhor Jesus. Judas até reclamou, falou assim, poxa, por que se gastou tanto dinheiro? E Jesus disse, ó, deixa, aonde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Isso aconteceu há 2000 anos e tudo que Jesus fala se cumpre. Então, a Bíblia nos compara como um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 10, diz assim, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria a honra com um pouco de estultícia. Diz a palavra de Deus aqui que se uma mosca cai ali no vidro do perfumista, passa a exalar mau cheiro. E por que que às vezes esse mau cheiro chega às nossas vidas? A Bíblia tem uma história no livro de 2 Reis, capítulo 1. A história de Acasias, que foi filho de Acabe e de Jezabel. Esse homem fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E ele atraiu para sua vida um monte de mosca. Como que isso aconteceu? Segundo Reis, capítulo 1, diz assim, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, adoeceu, enviou mensageiros e disse, ide consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei em Samaria e lhe dize, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Baal-Zebub, amados, significa Senhor das Moscas. Este homem aqui, em vez dele buscar o Senhor, se colocar diante de Deus, porque Ezequias, diz a palavra de Deus, adoeceu de uma enfermidade mortal, mas ele se humilha, ele vira o rosto para a parede, ele chora, e aí Deus, através do profeta Isaías, fala assim: vai dizer ao rei Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ezequias, ele teve uma postura, ele confiou em Deus. Já esse rei Acasias, ele foi buscar um Deus chamado Baal-Zebub, Deus de Ecrom, sendo que ele era rei em Israel. E Baal-Zebub, isso que eu falei para vocês, significa Senhor das Moscas. E o que que atrai a mosca, meu amado, para a vida dos irmãos? Feridas. Feridas atraem mosca. Quando você deixa de perdoar as pessoas, quando você ali não libera perdão, essas feridas fazem com que moscas venham para a tua vida. Outra coisa que faz com que mosca seja atraído é quando você começa a ter atitudes de pecado, quando você começa a fortalecer a tua carne. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz em Romanos que aquele que alimenta a carne cogita das coisas da carne. O que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Romanos 8,5. Romanos 8,8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, meu amado, ele não vai satisfazer os desejos do teu coração. A tua oração não vai chegar aos céus. Ele vai te olhar com desprezo. A Bíblia ainda diz em Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Em Gálatas 5,17 diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, você tem que andar em santidade. Agora, o que que faz com que essas moscas se afastem das nossas vidas? A história conta que Davi, quando ele pastoreava ali as ovelhas dele, veio as moscas de chifre ali perturbando o rebanho e ele passou azeite naquelas ovelhas e as moscas foram embora. Significa que unção, que faz? Afasta as moscas. Outra coisa que faz com que as moscas se afastem é você ter uma cobertura na sua vida. Quando você coloca ali uma mesa com alimentos e você cobre com uma toalha, com um lençol, aquelas moscas vão embora. Cobertura afasta a mosca. A liberação do perdão vai fazer com que venha cura na sua vida e essas moscas também vão embora. E existe um repelente universal que se chama o sangue de Jesus. Se você clamar o sangue de Jesus sobre a tua vida, essas moscas, elas vão embora. E aí não vai acontecer o que aconteceu com Acasias, porque Acasias, diz a palavra de Deus, ele de fato morreu, mas vai acontecer o que aconteceu com Ezequias. Ezequias buscou o Senhor, se arrependeu, se humilhou, e diz a palavra de Deus ali em Isaías 38, que Deus deu mais 15 anos para aquele homem. Seja você inteligente, busque a Deus, ande em santidade, e essas moscas vão fugir da sua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Louvado seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Engrandecido seja o nome de Deus. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Está em Mateus capítulo 5, verso 27. O texto prossegue: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Deus abomina o adultério, porque Deus é um Deus da aliança. Porque Deus é um Deus que ama a fidelidade. Na realidade, a fidelidade basicamente gravita sobre três grandes áreas da nossa vida. A primeira é: quanto mais nós amarmos o outro, mais fiel seremos sobre o outro. O segundo aspecto é: quanto mais o meu caráter for tratado na presença de Deus, mais fiel serei ao meu semelhante. Há pessoas que falam assim: pastor, o meu marido me traiu, e se ele me amasse, ele não teria feito isso. Não necessariamente. Às vezes não é falta de amor, mas é uma falta de caráter. Ele precisa de uma libertação nesta área. Portanto, fidelidade gravita sobre o amor, fidelidade gravita sobre o caráter e fidelidade gravita sobre um compromisso, uma decisão que a pessoa assume não no dia do casamento apenas, mas constantemente diante de Deus, diante da sua esposa ou do seu marido. Engrandecido seja o nome do Senhor, porque à medida que fazemos isso, Deus vai nos tratando, Deus vai nos forjando, Deus vai limpando o nosso coração e a nossa alma. E adultério, à luz da Bíblia, não é a consumação do ato carnal, mas o desejo, e esse desejo já leva a pessoa a um adultério. Já leva a pessoa a estar pecando. Eu chamo de um adultério passivo, ou seja, ele não foi em vias de fato, mas no coração ela desejou, ela cobiçou, e aos olhos de Deus isso já é adultério. Por esta razão, homens, deixe de olhar fotos na internet, nas revistas pornográficas, porque você está fomentando e alimentando seu coração de porfia, e isso te levará a uma destruição. Melhor do que isso, isso já te levou a uma destruição, porque quando você olha, a sua cobiça, o seu desejo, a lasciva, ela é gerada na sua alma e no seu coração. Não seja assim sobre a sua vida. Normalmente os homens são atraídos por imagem, e as mulheres, por sua vez, elas são atraídas pelo lado mais emotivo e mais emocional. O homem, quando vê uma mulher seminua ou nua no outdoor, ele deseja aquela mulher. E uma mulher, quando vê esta mulher nua no outdoor, ela deseja estar no lugar daquela mulher para atrair a cobiça, o desejo de outros homens. Tanto um lado quanto o outro, apesar de serem formas de estímulos diferentes, são ações pecaminosas. E Jesus aqui, ele é radical. Ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. Obviamente, Jesus não está pedindo para que você fique só com um olho ou corte um pedaço da sua mão. Não. O que Jesus está dizendo é que aquilo que te leva ao pecado tem que ser arrancado. Se você tira um mato, somente aquelas folhinhas superficiais acima da terra, com toda certeza aquele mato voltará a crescer. Para que você arranque o mato, você tem que arrancar a raiz. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Nós temos que arrancar a raiz do mal. E talvez você me pergunte: mas pastor, como que eu faço isso? E a resposta, meu querido, basicamente é meditar, estudar, comer, ler a palavra de Deus. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. É a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos trata, é a palavra de Deus que traz transformações na nossa vida. Além disso, você vai orar e jejuar, porque quando você ora, você coloca os seus anseios na presença de Deus. E se esses anseios muitas vezes não vêm da parte de Deus, Deus vai te ensinar, Deus vai te purificar, Deus vai te limpar para que estes anseios sejam expurgados da sua vida. E o jejum, a finalidade grande do jejum significa ter fome de Deus, ou seja, nós abrimos mão do alimento, daquilo que nos supre e nos sacia no dia a dia, exatamente para dizer: o maior alimento é me alimentar espiritualmente. E quando nós fazemos isso, meu querido, Deus nos fortalece. O jejum tem uma grande finalidade: gerar domínio próprio. Você quer ser limpo, liberto das coisas sexuais ilícitas? Primeira coisa, cuide dos seus olhos, você homem. Mulheres, cuide de seus sentimentos. Segundo, você precisa orar e meditar na palavra de Deus constantemente. Terceiro, orar com constância e jejuar também com grande frequência. E Deus vai te libertar. Quando nós fazemos isso, nós temos que crer que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E coisa maravilhosa é viver na liberdade com Cristo. E é esse o nosso desejo, para que a sua vida seja permeada da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja constante na tua vida. A palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. E é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que eu te desejo nesse fim do nosso programa, programa Caminho Santo, é que esse dom de Deus venha para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Que você desfrute, que você aproveite, que você saiba valorizar a bondade que Deus tem te dado na terra dos viventes. Davi diz no Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele viu, porque lá em 1 Reis diz assim, e Davi morreu em feliz velhice. Ele teve lutas, adversidades, mas quando fez o balanço da sua vida, ele falou, quantas e quantas bênçãos e bondades Deus me fez. Por isso, num dos salmos, ele deixa registrado, que darei eu, pois, ao Senhor por todas as bondades que tenho recebido? Ele era um homem grato a Deus. E você lembre-se disso. A gratidão é a semente do mais. Quer que as coisas se multipliquem na tua vida? Quer que o teu dinheiro renda? Quer que você tenha saúde? Seja uma pessoa grata a Deus. Agradeça por tudo. Por você estar vendo, por você conseguir beber água, por você se alimentar, por você andar, por você ter unha, por tudo. Glorifique a Deus, sabendo que Deus, ele é o Senhor da tua vida. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. É uma pena, nós já estamos terminando o programa Caminho Santo, mas nós desejamos que a paz do Senhor se manifeste sobre a sua vida, que você tenha um bom descanso. Eu quero te convidar, você ouvir o Culto Brasil, você pode ouvir a qualquer hora, basta acessar o nosso site pregaçõesevangelicas.com.br, pregações evangélicas sem cedilha e sem tio, e eu deixo mais um versículo a vocês, meus queridos. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que se envolte à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Está em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 25 e 26. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós conhecemos plenamente a verdade, nós nos arrependemos, e quando nós nos arrependemos, voltamos à sensatez, e isso nos livra das armadilhas do diabo que nos aprisionou para fazer a vontade dele próprio, do diabo. Por isso que Jesus Cristo é o antídoto para nos libertar de tudo aquilo que não vem de Deus. Fique na paz. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.